Meus amigos e meus irmãos, no estudo do Evangelho de Jesus para os simples de coração, Evangelho unificado, Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos à passagem do Evangelho do Cristo segundo João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, título: A Mulher Adúltera. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas ao romper do dia, voltou ao templo e todo o povo veio ter com ele, que sentando-se, começou a ensinar. Vamos ao que Jesus vai ensinar ao povo. Então os escribas lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério e a puseram no meio de toda a gente. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser apanhada em flagrante adultério. Ora, na lei, Moisés nos ordenou que apedrejássemos semelhantes mulheres. Tu, mestre, porém, o que dizes? Com essa pergunta, queriam experimentar Jesus para terem de que o acusar. Ele, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever no chão com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. E tornando a abaixar, continuou a escrever no chão. Os que o interrogaram, ao lhe ouvirem a resposta, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, os mais jovens, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. Erguendo-se, então, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão aqueles que a acusavam? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Ninguém. Disse então Jesus: Nem eu tampouco condeno. Vai, e de agora em diante, não peques mais. Coisas têm que ser consertadas nesse mundo. Mas a posição de Jesus é tão clara. Aqueles todos que estavam ali a acusar aquela pobre senhora lá eram bem mais pecadores que ela. Tanto que Jesus começou a escrever no chão com o dedo. Certamente botava o nome do sujeito, ou então não botava o nome do sujeito, mas ia relacionando aqueles pecados mais contumazes dos homens. E eles foram se retirando, se retirando. E ele perguntou aquela frase famosa que o meu pai, Bruno Paiva, quando estudava comigo e Lícia o Evangelho, minha mãe trabalhava como enfermeira à noite, enfermeira prática, como se dizia antigamente. Trabalhava de graça, era voluntária. Minha mãe saía e ia atender aquelas senhoras que iam ter neném, que precisavam tomar injeção, que havia suadouro, essas coisas todas que hoje não se usa mais, mas que muitas vezes são necessárias. Né? A medicina até está voltando para muitos desses chamados remédios caseiros, porque há certos remédios aí que você toma para consertar o fígado, né? E rebenta o seu baço. E meu pai, lendo essa passagem e outras do Evangelho, ele falava para a gente, dizia assim: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O Evangelho é amplíssimo. Aliás, eu escrevi uma página, está no meu livro, Administrar sob a proteção de Deus. É um daqueles capítulos, deixa eu ver aqui, só um trechinho. É uma coisa que deixou o nosso irmão Haroldo, quando leu, já há algum tempo, empolgado. Os negociantes promoverão a unidade que os religiosos tardam tanto a fazer? A coisa já começa provocando na pergunta. E aqui está no item 18, no capítulo 8º, escrito em Roma, Itália, lá estive. É bom quando a gente viaja assim, a gente desliga aí, escreve, pensa, reúne coisas que vocês já vão encontrar dentro do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, há tantos anos pregadas. E no Apocalipse, profecias, Apocalipse para o povo, uma série de explicações do Apocalipse que eu dei aí durante tanto tempo. Então eu escrevi. A pergunta qual foi? Ah, você achou curiosa, né? E provocante. Então vamos lá, vamos provocar de novo. No sentido do bem. Os negociantes promoverão a unidade que os religiosos tardam tanto a fazer? Estou perguntando. Vamos lá. Com Gershwin, num trecho de Pog and Bess. A união do mundo terá de vir de qualquer forma. Porque tantos são os perigos estabelecidos pelo ser humano que o instinto de sobrevivência sempre criaria condições para que os povos tivessem continuidade. É evidente que o governo espiritual da Terra, e ele existe, hein? Se não fala em anjos guardiães, protetores espirituais, anjo disso, anjo daquilo, e pensam que não existe um governo espiritual. Então o que é que esses anjos ficam fazendo lá em cima? No ócio? Vão ficar doentes logo. De ficar inchados, e com colesterol alto, uma porção de coisa, sentados, sedentários. Vão ficar doentes os anjos. Não, eles trabalham. Porque o Deus que os criou e os conduz também trabalha, como Cristo revelou aos seus apóstolos e discípulos. Mas vamos lá. É evidente que o governo espiritual da Terra trabalha no sentido de que a trilha a ser seguida seja a do amor. Todavia, em virtude do livre-arbítrio que Deus concede a todas as criaturas, na maioria imensa das vezes, a vereda da preferência popular tem sido a mais espinhosa. Porque a fraternidade ainda não encontrou a morada ideal nos corações. Ora, mas o desígnio divino tem de ser realizado, porque o seu fim é o benefício das nações da Terra. Apocalipse de Jesus, capítulo 22, versículo 2. No meio da praça da Nova Jerusalém, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida eterna, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as suas folhas servem para a cura das nações. Então, se aqueles que, pela sua vocação natural, deveriam caminhar na vanguarda das transformações, levarem aos homens a unidade no bem, colocam o seu orgulho acima do planejamento superior, a natureza sempre encontrará os meios para que tais desígnios divinos não sejam frustrados, e fará dos comerciantes do mundo os pioneiros de uma revolução para a qual não estavam devidamente preparados. É assim que o trabalho, que por sua própria essência deveria ser realizado pelos religiosos, poderá vir a ser concretizado pelos negociantes. Esses, no desejo incontido de ganhar mais, estão derrubando barreiras que separam nações, dando vida à globalização, que é um fato em pleno andamento, gostemos dela ou não. Não estou defendendo globalização, nem isso, nem aquilo. Eu quero o bem dos povos. Não quero ninguém na miséria. Por isso, a religião de Deus, desde os seus primórdios, prega o ecumenismo sem restrições, porquanto o poder divino não pode ser tolhido pelos sectarismos humanos. Motivo pelo qual a mundialização precisa ser humanizada. No sentido de humanidade, como nós entendemos, eu costumo dizer, falta a humanidade, que há muito aí nesses processos todos de internacionalização, é uma certa dose de crueldade, porque o ser humano tem sido visto como frio número de computador. Hoje a privacidade no mundo não existe. Há muitos anos eu vi um filme com os meus filhos e um satélite fotografava a placa de um carro. E nós sabemos que isso é uma realidade, coisa extraordinária. Então, cadê? Daqui a pouco você está tomando banho na sua casa, no subsolo do prédio, o satélite vem, porque vão certamente daqui a pouco descobrir os poderes dos olhos de raio-x do super-homem e vão chegar até lá. Eu estou falando assim, nesse termo irônico, estou até brincando com vocês, mas a coisa é muito séria. Privacidade só terão aqueles que souberem entrar no silêncio de Deus, no silêncio do Espírito. Aí, nada mais poderoso que o peito de um homem justo, dizia o apóstolo Paulo. Para esses, não há satélites que arrombem a porta. Motivo pelo qual, prossigo eu, a mundialização precisa ser humanizada a partir do deciframento do significado econômico, social, político e cultural do glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 2, versículo 14. Eu termino assim, tudo culminará na sublimação da prece. Quer dizer, um dia a religião, a ciência, a filosofia, a política, a economia, a globalização e o que mais se diga, os choques econômicos, as ondas de industrialização do planeta e mais que isso, agora a informatização. Ô, Haroldo, você que é conhecedor nessas coisas aí da cibernética, que nome teremos daqui a pouco? Talvez... o homem bioenergético informatizado. Então tudo isso chegará a um ponto de elevação espiritual, que Jesus vem sobre as nuvens, está lá no Evangelho, está no Apocalipse, no versículo 7 do capítulo 1, eis que Jesus vem sobre as nuvens e todos os olhos o verão, inclusive os olhos daqueles que o crucificaram. Significa, eu já expliquei várias vezes aqui, não somente o sentido literal dele vir sobre as nuvens, será um espetáculo extraordinário aos nossos olhos e aos nossos corações, mas também acontecerá aquilo que Zaru preconizava, a devolução ao Cristo do que é do Cristo, porque a política é dele, a religião é dele, a ciência é dele, a economia é dele, o esporte é dele, a arte é dele. Ele entregou isso aos trabalhadores da Seara, que ele é o grande ceareiro. E volta aí, vai dar a cada um de acordo com as suas obras. Isso vem no alto, para onde nossos olhos se devem elevar, e de modo que se elevem todas essas coisas, religião, ciência, filosofia, política, economia, arte, esporte, então tudo culminará na sublimação da prece. Isto é, nesse estado ideal de civilização que a humanidade um dia conhecerá. Bom, por hoje chega. Amanhã continuaremos no estudo do Evangelho de Jesus, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. E que os jovens da religião de Deus, os rebeldes de Jesus, se inspirem no que estamos dizendo aqui, em profundidade, não esquecendo que Jesus é a nossa iluminação. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. Viva Jesus. O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Série Evangelho Unificado de Jesus. Ouça também às 11 da noite, aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio.